deixarei de me lembrar de Jesus, o nosso eterno Redentor. Pobre pecador, pelas suas pisaduras somos sarados, e nossas dores sobre si ele tomou. Realmente toda nossa enfermidade, nosso pecado sobre a cruz os espiou. Muitas vezes a minha alma esteve triste, em agonia, desespero e aflição. Mas quando vi dizer do Nazareno, regozijou-se de prazer meu coração. Pelas suas pisaduras somos sarados, nossas dores sobre si ele tomou. Realmente toda nossa enfermidade, nosso pecado sobre a cruz os espiou.